F3, música é vida. Essa é uma singela homenagem a todas as mães espalhadas por esse mundo afora. Acredito que sem elas não seríamos capazes de ser quem somos. Por isso eu digo: aquela que te ampara, que te vê nascer, te ama mais que tudo, razão do seu viver. Que tudo que fala, o que faz, é pro seu bem. Que só pensa no seu futuro, que deseja que seja alguém. Aquela que dá amor, que dá carinho, aquela que nunca te deixaria sozinho. Aquela que não dorme antes de você chegar, trabalha pra você, mas nunca vai te cobrar. Aquela que sabe tudo, está sempre alerta, te elogia, te castiga, sempre na hora certa. Aquela que sempre vai estar com você, nos momentos de tristeza, nos momentos de lazer. É aquela que quando morre, desaba seu chão, mas sempre estará viva dentro do seu coração. É aquela que é única, doce, amável, e uma coisa é certa: viver sem ela é inevitável. É aquela que um dia te consolou, é aquela que um dia te chateou, mas sempre com o intuito de te agradar. Não importa o momento, não importa o lugar, é capaz de tudo por sua felicidade. Te cria com muito amor, impondo autoridade. Pra ela você sempre vai ser criança. O tratamento carinhoso é em qualquer circunstância. A vida passa e o tempo também, mas ela te acompanha, te ajuda com o que tem. Só pensa no seu futuro, quer te ver feliz, com a vida estabilizada, com tudo que sempre quis. Um dia você vai parar, pensar: ela já se foi, agora tenho que me virar. Sem ela com certeza tudo fica diferente, ficaremos sem rumo, totalmente decadente. Todas elas são iguais, pensam da mesma forma, porém tem seus costumes, é, suas normas. É muita euforia, muita ansiedade pra ver um filho rico formado em faculdade. Palavras, poesias não expressam o amor de uma mãe pelo um filho, sacou, doutor? Ela é indispensável, insubstituível. Ela é magnífica, ela é incrível, com seu ar autoritário impondo respeito, falando sobre a vida, tá ligado? Daquele jeito, com sua experiência, ela te passa o que aprendeu, com a esperança de mudança, para lutar pelo que é seu. Geralmente ela não tem a atenção que merece. Quando o filho cresce, da mãe ele esquece. Esquece entre termos, melhor dizendo, se afasta, só conversa essencial. Não se beija, não se abraça, não dizem palavras que são tão fáceis de dizer. Um muito obrigado, um amo você. Às vezes, se pararmos, pensarmos nas atitudes, não vemos nossos atos infames, rudes. Às vezes é o resultado de uma má criação. Toda mãe quer o melhor, mas cria sem limitação. Algumas são assim, não impõe limites, respeito, mas espera que o filho seja um grande sujeito. Que adianta ter dinheiro, vida, liberdade, se não tenho de melhor: honestidade, humildade. Que fique claro, mãe, existe duas: aquela que te ampara e a que te deixa nas ruas. Não existe motivo, justificativa, pra matar o próprio filho, acabar com uma vida, o que se vê na TV. Será que um dia muda? Mãe, jogar seu filho no rio Arruda. Será que nossas vidas serão pra sempre assim? Homicídios, guerras nunca vão ter fim. Será que a violência um dia vai acabar? Espero que sim, mas continuo a sonhar. A vida não se resume em caviar, champanhe. Bem melhor que tudo isso é o amparo de uma mãe. Bem melhor que tudo isso é o amparo de uma mãe. Bem melhor que tudo isso é o amparo de uma mãe.